Ficheiro 50, página 477, capítulo 26, quarta-feira, 6 de abril. O inspetor Bublansky estava com um humor de cão quando se encontrou com Sónia Modig no parque de estacionamento do hospital, um pouco antes das 7. Blomqvist tinha-o acordado e ele, por sua vez, acordara Modig. Miquel esperava-os à entrada e foram juntos até ao quarto de Paulo Roberto. Bublansky teve dificuldade em assimilar os confusos pormenores da história, mas por fim ficou a perceber que Miriam Vu tinha sido raptada e que Paulo Roberto dera uma sova no raptor. Só que, a julgar pelo aspecto da cara dele, não era muito claro quem dera uma sova a quem. No que lhe dizia respeito, os acontecimentos da noite tinham elevado a investigação a respeito de Lisbeth Salander a um novo nível de complicação. Nada naquele maldito caso parecia ser normal. Foi Modig quem fez a primeira pergunta pertinente. Como fora que Paulo Roberto se envolvera no assunto? Sou amigo da Lisbeth Salander, explicou ele. Bublansky e Modig entreolharam-se, surpreendidos e céticos. E como foi que se conheceram? Costumávamos treinar juntos no ginásio. Bublansky fixou o olhar algures na parede, por detrás de Paulo Roberto. Modig não conseguiu conter uma gargalhada. Passado algum tempo, tinham tomado nota de todos os pormenores que ele pôde dar-lhes. Gostaria de deixar claro alguns pontos, disse Miquel Blomqvist secamente. Voltaram-se para ele. Em primeiro lugar, a descrição que o Paulo faz do homem que levou a carrinha depois de terem chegado ao armazém condiz com a que eu próprio fiz do indivíduo que atacou a Lisbeth Salander no mesmo sítio, na Lundagatan. Um tipo alto com rabo de cavalo e barriga de cerveja, certo? Bublansky assentiu. Segundo, o objetivo do rapto era obrigar Miriam Vu a revelar o esconderijo da Lisbeth Salander. Portanto, aqueles dois já andavam à procura dela pelo menos uma semana antes dos assassínios. Estamos de acordo? Modig murmurou um sim. Terceiro, parece menos provável que a Lisbeth Salander seja a louca solitária que tem sido descrita. E nenhum desses maníacos parece à primeira vista ser membro de um grupo de lésbicas satânicas. Nem Bublansky nem Modig disseram uma palavra. Quarto, e para terminar, penso que esta história tem qualquer coisa que ver com um homem chamado Sala. O Dag Svensson dedicou muito tempo a tentar investigá-lo durante as suas 2 últimas semanas de vida. Toda a informação relevante está no computador dele. Conseguiu ligá-lo ao assassínio de uma prostituta chamada Irina Petrova, em Zodartália. A autópsia indica que foi brutalmente espancada. Tão brutalmente que qualquer das lesões mais graves teria sido por si só fatal. Os ferimentos que apresentava eram muito semelhantes aos que tanto a Miriam Vu como Paulo Roberto sofreram. Em ambos os casos, os instrumentos desta extraordinária violência podem ter sido as mãos de um indivíduo anormalmente corpulento. E o Bührmann? Perguntou Bublansky. Suponhamos que alguém tinha motivos para silenciar o Svensson. Quem teria uma razão para matar o tutor da Lisbeth Salander? As peças do quebra-cabeças ainda não estão todas nos respectivos lugares. Mas há uma ligação entre o Bührmann e o Sala. É a única solução credível. Aceitem começar a pensar segundo estas novas linhas. Estou convencido de que estes crimes têm alguma coisa que ver com o tráfico de mulheres e o negócio do sexo. E a Lisbeth Salander preferiria morrer a envolver-se numa coisa dessas. Já lhes disse que ela é um raio de uma moralista. Qual foi então o papel dela? Que estava a fazer no apartamento do Svensson e da Johansson? Não sei. Testemunha? Adversária? Talvez tenha lá ido para avisar o Dag e a Mia de que as vidas deles corriam perigo. Bublansky pôs a engrenagem em movimento. Ligou para a polícia de Zodartália e transmitiu-lhes as indicações que Paulo Roberto tinha dado sobre como chegar a um armazém degradado a sudoeste do lago Ingern. Em seguida, contactou Holmberg. Vivia em Flemingsberg e era de todos os membros da equipa o que estava mais próximo de Zodartália e pediu-lhe que fosse até lá o mais rapidamente possível e ajudasse a polícia local a investigar o local do crime. Holmberg ligou uma hora mais tarde. Estava no local do crime. A polícia de Zodartália tivera dificuldade em encontrar o armazém. Tinha ardido completamente, bem como duas outras arrecadações mais pequenas. Os bombeiros estavam a fazer o rescaldo. Tinham encontrado no pátio duas latas de gasolina vazias. Bublansky sentiu uma sensação de frustração que se aproximava da fúria. Que raio se passava? Quem eram aqueles bandidos? Quem era verdadeiramente aquela Salander? E por que não conseguiam encontrá-la? A situação não melhorou quando Ekström se meteu ao barulho na reunião das nove. Bublansky pô-lo ao corrente do que se passara e propôs que revissem as prioridades da investigação à luz dos novos e misteriosos acontecimentos que lançavam uma sombra de dúvida sobre o cenário em que até então a equipa tinha estado a trabalhar. A história de Paulo Roberto reforçava a veracidade do relato de Blomqvist sobre o ataque a Lisbeth Salander na Lundagatan. A hipótese de os três crimes terem sido cometidos por uma única pessoa, uma doente mental, parecia agora muito menos válida. Não podiam, claro, descartar totalmente as suspeitas que pendiam sobre Lisbeth Salander. Precisavam de uma explicação para o facto das impressões digitais dela aparecerem na arma. Mas tudo aquilo significava que a investigação tinha de contar com a hipótese de não ter sido ela a assassina. De momento, havia apenas uma teoria em cima da mesa: a convicção de Mikael Blomqvist de que os assassínios estavam relacionados com a denúncia do negócio do sexo que Svensson se preparava para fazer. E Bublansky apontava três pontos importantes. A primeira coisa a fazer era encontrar e identificar o indivíduo anormalmente corpulento e o seu cúmplice de rabo de cavalo que tinham raptado e agredido Miriam Vu. O gigante devia ser relativamente fácil de encontrar. Anderson recordou-lhes que também Lisbeth Salander tinha um aspecto pouco comum e que, ao cabo de 3 semanas, a polícia continuava a não fazer ideia de onde a encontrar. A segunda tarefa era juntar à equipa de investigação um grupo que se concentrasse exclusivamente na lista de clientes de prostitutas que se encontrava no computador de Svensson. Havia um problema logístico associado a este ponto. A equipa tinha o computador que Svensson usava na Millennium e os CDs com os backups do portátil desaparecido. Mas tudo isso equivalia a vários anos de pesquisa e a milhares de páginas. Levaria tempo a catalogar e a estudar tanto material. A equipa precisava de reforços e Bublansky destacou Modig para liderar o novo grupo. A terceira tarefa era procurar a pessoa que dava pelo nome de Sala. A equipa pediria a colaboração do Departamento Nacional de Investigação Criminal, uma vez que, aparentemente, já em tempos, tinham encontrado aquele nome. Atribuiu a missão a Fast. Por fim, Anderson continuaria a coordenar a perseguição a Lisbeth Salander. A exposição de Bublansky demorou 6 minutos, mas desencadeou uma discussão que se arrastou por uma hora. Fast opunha-se veementemente às alterações propostas e não fez segredo do facto. Opinava que a investigação devia, não obstante a nova e periférica, como lhe chamava, informação recebida, continuar centrada em Lisbeth Salander. A cadeia de provas era tão forte que seria estupidez desperdiçar energia a investigar outros canais. Tudo isso é uma treta, Temos uma chanfrada com propensão para a violência que tem vindo a agravar-se ano para ano. Acreditam verdadeiramente que os relatórios psiquiátricos e os resultados dos exames forenses não passam de uma brincadeira? A gaja está ligada aos locais dos crimes. Sabemos que é uma pega e tem no banco um monte de massa que ninguém sabe de onde veio. Estou consciente de tudo isso. Além disso, pertence a um estranhíssimo culto sexual lésbico. E raios me partam se aquela fufa da Sila Noren não sabe mais do que está a dizer. Para com isso, Fast, disse Boblansky, num tom irritado. Estás completamente obcecado com a faceta gay. É muito pouco profissional. Arrependeu-se, no mesmo instante, de ter falado na presença de todo o grupo. Uma conversa particular teria sido mais produtiva. Finalmente, Ekström pôs fim à altercação, aprovando o plano de Boblansky. Boblansky olhou para Bowman e Hedström. Julgo saber que só vão estar connosco mais 3 dias, de modo que vamos aproveitar ao máximo a situação. Bowman, podes ajudar o Anderson a procurar a Salander? Hedström, tu continuas com a Modig. Ekström levantou a mão quando já todos se preparavam para sair. Só mais uma coisa. Vamos manter o caso do Paulo Roberto debaixo do chapéu. Os mídia entram em órbita se aparece mais uma celebridade nesta investigação. Portanto, nem uma palavra, seja a quem for, fora desta sala. Depois da reunião, Modig chamou Boblansky à parte. Foi pouco profissional da minha parte perder a paciência com o Fast, disse ele. Compreendo-te muito bem, respondeu ela com um sorriso. Comecei a trabalhar no computador do Svensson na segunda-feira passada. Eu sei. Até onde avançaste? Há uma dúzia de versões do livro e uma montanha de material de pesquisa. E ainda não sei o que é importante e o que devemos ignorar. Só catalogar tudo aquilo e passar os olhos pelos documentos vai levar vários dias. E o Edstrom? Modig hesitou. Então voltou-se e fechou a porta do gabinete. Para ser franca, não quero dizer mal dele, mas não é de grande ajuda. Boblansky franziu a testa. Desembucha. Não sei. Não é um verdadeiro polícia como o Bowman. Está sempre a dizer parvoíces e, em relação à Miriam Vu, tem mais ou menos a mesma atitude que o Fast. Não mostra a mais pequena ponta de interesse pelo trabalho e, embora não te saiba dizer o motivo, acho que tem um problema qualquer com a Salander. Como assim? Tenho a sensação de que se passou qualquer coisa entre os dois. Boblansky assentiu com a cabeça. É pena. O Bowman é um bom tipo, mas a verdade é que não gosto de envolver gente de fora nesta investigação. O que é que fazemos, então? Vamos ter de aguentá-lo o resto da semana. O Armansky disse que se retiram se não houver resultados. Continua a vasculhar e prepara-te para fazer o trabalho todo sozinha. O trabalho de Sonia Modig foi interrompido, passados apenas 45 minutos. Quando Ekström a chamou ao seu gabinete. Boblansky estava com ele, os dois muito vermelhos. Tony Scala, o jornalista freelancer, acabara de lançar um furo com a notícia de que Paulo Roberto tinha salvado a lésbica sadomasoquista, Miriam Vu, das mãos de um raptor desconhecido. O artigo continha vários pormenores que só podiam ser do conhecimento de alguém ligado à investigação. Estava escrito de modo a sugerir que a polícia considerava a possibilidade de acusar Paulo Roberto de agressão agravada. Ekström já recebera vários telefonemas de outros jornais que queriam saber qual fora o papel do ex-pugilista. Acusou Modig de estar na origem da fuga de informação. Modig negou veementemente a acusação, mas de nada lhe serviu. Ekström queria afastada da investigação. A Sónia diz que não foi ela, disse Boblansky. Para mim é quanto basta. É loucura afastar uma detetive experiente que está familiarizada com todos os pormenores do caso. Ekström manteve-se inabalável. Modig, não posso provar que foste tu, mas perdi a confiança em ti, no que respeita a esta investigação. Estás fora da equipa, com efeito a partir de agora. Tira o resto da semana. Na segunda-feira, ser-te-á distribuído outro trabalho. Modig assentiu com a cabeça e dirigiu-se para a porta. Bublansky deteve-a. Sónia, para que fique registado, não acredito numa palavra disto e continuas a ter toda a minha confiança. Mas não sou eu que decido. Vai ter ao meu gabinete antes de ir para casa, por favor. O rosto de Bublansky tornara-se perigosamente sombrio. Ekstrom tinha uma expressão furiosa. Sónia Modig voltou ao gabinete onde tinha estado a trabalhar com Niklas Edström no computador de Svensson. Estava cheia de raiva e à beira das lágrimas. Edström percebeu que alguma coisa se passara, mas não disse nada. E ela ignorou-o. Sentou-se à secretária e ficou a olhar para o vazio. Instalou-se um silêncio opressivo. Passado algum tempo, Edström disse que estava a precisar de um café. Perguntou-lhe se queria que lhe levasse um. Modig abanou a cabeça. Quando ele saiu, Modig pôs-se de pé e vestiu o casaco. Pegou-o no saco e dirigiu-se ao gabinete de Bublansky. Ele indicou-lhe a cadeira das visitas. Sónia, não tenciono ceder nesta questão, a menos que o Ekström me afaste também da investigação. Não aceito a decisão dele e estou a pensar em apresentar queixa. Até que eu te diga o contrário, continuas a fazer parte da equipa. À minha responsabilidade, compreendeste? Ela assentiu. Não vais tirar o resto da semana, como o Ekström te disse. Quero que vás à redação da Millennium e tenhas uma nova conversa com o Blomqvist. Pede-lhe que te ajude a investigar o disco rígido do Svensson. Eles têm lá uma cópia. Podemos poupar muito tempo se tivermos alguém que já conheça o material a dizer-nos o que pode ser importante. Modig começou a respirar mais facilmente. Não disse nada ao Edström. Eu trato dele. Posso pô-lo a ajudar o Henderson. Viste o Fast? Não. Foi-se embora depois da reunião. Bublansky suspirou. Mikkel tinha chegado a casa vindo do hospital às 8 da manhã. Quase não dormira. E tinha de estar em forma para o encontro dessa tarde com Gunnar Björk em Smedelaró. Despiu-se, pôs o despertador para as 10:30 e aproveitou mais 2 horas de sono profundo. Quando acordou, fez a barba, tomou um duche e vestiu uma camisa lavada. Ia a passar pela Gullmarsplan quando o telemóvel tocou. Era a inspetora Modig. Depois de ouvir o que ela tinha para dizer, explicou que estava a sair de Estocolmo e disse-lhe que falasse com Erika Berger. Quando chegou à redação da Millennium, Modig descobriu que gostava daquela mulher confiante e ligeiramente dominadora, com covinhas nas faces e cabelos loiros e curtos. Interrogou-se vagamente se também seria lésbica, uma vez que todas as mulheres ligadas à investigação pareciam ter, pelo menos, de acordo com Hans Fast, essa preferência sexual. Mas então lembrou-se ter lido algures que Erika Berger era casada com o artista Gregor Beckmann. Há aqui um problema, disse Erika, depois de ter ouvido o pedido. Qual? Não é que nós não queiramos que os assassínios sejam esclarecidos ou nos recusemos a ajudar a polícia. Além disso, já têm o material que levaram daqui. O dilema é ético. Os mídia e a polícia não trabalham muito bem juntos. Acredite, foi o que descobri esta manhã. Respondeu Modig com um sorriso. Como assim? Nada, nada, apenas um desabafo. Ok. Para manterem a credibilidade, os mídia têm necessariamente de distanciar-se das autoridades. Os jornalistas que correm para a esquadra a todo instante e participam em investigações policiais acabam como moços de recados da polícia. Já conheci alguns, admitiu Modig. Mas o oposto também pode ser verdade, e a polícia acabar a fazer recados para certos jornais. Erika riu, não nego. Mas receio ter de dizer que, na Millennium, não nos podemos permitir sermos associados a esse tipo de jornalista mercenário. Não se trata de querer interrogar alguns dos membros do nosso pessoal. o que autorizaríamos sem qualquer hesitação, mas de um pedido formal para que ajudemos a polícia, colocando o nosso material jornalístico à vossa disposição. Modig assentiu. O problema tem dois aspectos, continuou Erika. Primeiro, um dos nossos jornalistas foi assassinado. Por isso, nós ajudamos em tudo o que pudermos. Mas a segunda questão é que há coisas que não podemos dar à polícia e não daremos. E isso inclui tudo o que tenha que ver com as nossas fontes. Posso ser flexível, posso garantir a proteção das vossas fontes. Não está aqui em causa a sua intenção, nem o confiarmos ou não em si. O que acontece é que nunca revelamos uma fonte, sejam quais forem as circunstâncias. Compreendo. Depois, há o facto de Milênio estar a conduzir a sua própria investigação sobre os assassínios, uma investigação que deve ser vista como um trabalho jornalístico. Neste caso, estou preparada para entregar a informação à polícia quando tivermos alguma coisa acabada e pronta para publicar. Mas não antes. Erika franziu a testa pensativa. Também tenho de coexistir comigo mesma. Vamos fazer o seguinte. Pode trabalhar com a Malin Eriksson. Ela conhece bem o material e tem competência para decidir até onde pode e deve ir. Ajudá-la-á com o livro do DAG, com o objetivo de compilar uma lista de todos os que possam ser suspeitos. Quando apanhou na estação de Zodra o comboio suburbano para Zodartalje, Irene Nesser ignorava o drama que ocorrera na noite anterior. Vestia um casaco a 3/4 de couro preto, calças escuras e um camisolão de malha vermelha. Usava óculos que empurrara para a testa. Em Zodartalje foi a pé até à paragem de autocarros de Strängnäs e comprou um bilhete para Stallarholmen. Apeou-se uma paragem antes. Eram quase 11 da manhã. Não havia edifícios à vista. Visualizou mentalmente o mapa da região. O lago Malaren ficava uns poucos de quilómetros para noroeste. Era uma zona de casas de verão, salpicada aqui e ali de algumas residências permanentes. Dali até à propriedade de Bjurman eram cerca de 3 quilómetros. Bebeu um golo da garrafa de água e começou a andar. Pôs-se lá em menos de 45 minutos. Começou por dar a volta à área e estudar as casas da vizinhança. A primeira, à direita, ficava a cerca de 150 metros. Estava deserta. À esquerda havia uma ravina. Passou por duas casas de férias e depois por um grupo de cabanas. Aí notou sinais de vida, uma janela aberta e o som de um rádio. Estava pelo menos a 300 metros da cabana de Bjurman. Ia poder trabalhar à vontade. Tirara as chaves do apartamento dele. Uma vez no interior, a primeira coisa que fez foi desaparafusar as portadas de uma das janelas das traseiras, garantindo deste modo uma via de fuga, caso acontecesse alguma coisa desagradável na parte da frente. A coisa desagradável para que estava preparada era a possibilidade de algum agente da polícia ter resolvido investigar a cabana. A de Bjurman era uma das mais antigas, uma pequena construção com uma sala, um quarto e uma pequena cozinha com água corrente. A casa de banho ficava no pátio das traseiras. Passou 20 minutos a passar em revista os armários, guarda-fatos e cómoda. Não encontrou um único pedaço de papel que pudesse ter qualquer coisa que ver com Lisbeth Salander ou com Sala. Saiu e foi inspecionar a latrina e a arrecadação. Nada de interesse. Aparentemente a viagem fora em vão. Sentou-se no alpendre, bebeu mais água e comeu uma maçã. Quando voltou a entrar para aparafusar as portadas da janela, deteve-se bruscamente ao ver um escadote de alumínio com cerca de 1 metro de altura. Examinou o teto, feito de placas de contraplacado. A abertura para o sótão era quase invisível entre dois barrotes. Foi buscar o escadote, empurrou o alçapão e descobriu de imediato duas caixas de arquivo em formato A4. Cada uma delas continha várias pastas e vários outros documentos. Estava tudo a correr mal. Os desastres sucediam-se uns atrás dos outros e ele começava a ficar preocupado. Sandstrom telefonara aos irmãos Ranta e explicara-lhes, aterrorizado, que um jornalista chamado Svensson ia denunciá-los a todos. Até aí nada de dramático. Pouco lhe importava que a imprensa desmascarasse Sandstrom e os irmãos Ranta, podiam continuar onde estavam o tempo que fosse preciso. Tinham apanhado o Baltic Star para a Estónia, onde se encontravam de férias. Era muito pouco provável que aquela atrapalhada chegasse a tribunal. Mas, se acontecesse o pior, não seria a primeira vez que os dois passavam pela prisão. Eram os ossos do ofício. Mais preocupante era Lisbeth Salander ter conseguido escapar a Lundin. Uma coisa incrível. Considerando que ela parecia uma boneca de trapos, comparada com Karl Magnus. Tudo o que o cretino tinha de fazer era enfiá-la na carrinha e levá-la para o armazém, a sul de Nykvarn. Então, Sandstrom recebera outra visita. E desta vez Svensson estava interessado em Sala. O que vinha a alterar radicalmente os dados da questão. Entre o pânico de Bjurman e a coscovilhice constante de Svensson, acabara por surgir uma situação potencialmente perigosa. Um gangster amador é aquele que não está preparado para enfrentar as consequências. Bjurman era uma merda de um amador. Ele bem avisara Sala para não se envolver com aquele cretino. Mas para Sala, o nome Lisbeth Salander era como uma capa vermelha para um touro. Sala odiava Salander. Era, para falar com franqueza, um sentimento irracional, como carregar num botão. Fora por mero acaso que estava em casa de Bjurman quando Svensson telefonara. O sacana de jornalista que já arranjara problemas a Sandstrom e ao Ranta. Tinha ido à casa de Bjurman para o acalmar ou para o ameaçar, dependia do que viesse a revelar-se necessário, depois da tentativa gorada de raptar Lisbeth Salander. Svensson telefonara e Bjurman entrara em pânico, uma reação irracionalmente estúpida, e de repente quisera pôr-se de fora. E, como se não fosse o suficiente, fora buscar a merda da pistola de cowboy e ameaçara-o. Ele limitara-se a olhar para Bjurman, espantado, e tirara-lhe a arma da mão, que estava de luvas, de modo que as impressões digitais não eram um problema. Não podia fazer outra coisa. Bjurman tinha muito obviamente flipado. Bjurman sabia muito a respeito de Sala, claro. Por isso constituía um tão grande risco. Não saberia verdadeiramente dizer por que o obrigara a despir-se. Talvez porque detestava o advogado e queria que ele o soubesse. Pouco faltara para largar a rir quando vira a tatuagem na barriga do tipo. Sou um porco sádico, um pervertido e um violador. Por um instante quase tivera pena do desgraçado. Mas estava num ramo de negócio em que não se podia permitir que sentimentos desse tipo interferissem com o que tinha de ser feito. Por isso, o levara para o quarto e o obrigara a ajoelhar-se junto da cama e usara a almofada como silenciador. Passara 5 minutos a revistar o apartamento à procura de qualquer ligação à Sala. A única coisa que encontrara fora o número do seu próprio telemóvel. Para jogar pelo seguro, levara consigo o telemóvel de Bjurman.